A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais um programa, A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. E convidada. Say I could have treated you better or whatever, but I don't know. I think I did all right. You know what I'm saying? And you know how you get. Drawing conclusions like you got a Parsons degree or something. I could have treated you better. That's crazy. Nope. Leaning, so the fantasizing, that's not love. You're in this more like compromising. I move mountains for you for that social climbing. Lean into me, lean into me, yeah, lean into me. Pussy ain't making me tweet. It'll stay in a week. She pretty but ghetto, pretty but rough, just like Virginia Beach. I wanna get back to the days that you love me for nothing but what you could see. You bust down a Jubilee, I swatted and made you go factory. Well, you put some pain in me, I wanna get back to the major league. She wanna grab on the throttle, I wanna get back in the driver's seat. That nigga spinning, let's check on your car and you got it and drove it to me. Ask me if I could've treated you better, but no. Leaning so the fantasizing, that's not love. You're in it more like compromising. I move mountains for you for that social climbing. Lean into me, lean into me. Shorter and I'm sensing it. You keep talking about some period, but where you by the end of sentence at? Cause you been going up on my head. Then I tell your ass where I'm at, and you act like I'm not supposed to mention that. I introduce you to my friends, girlfriends. You ain't interested in making friends. Talking about you wanna cook for a nigga in the kitchen, can you make amends? At least we know you got the cakes on you, girl. You should probably stick the bacon in. Working this crowd like the rubber shoe. I swear that I'm not trying to smother you. I got to know a whole other you, but let's not forget how I discover you. We ain't even gotta mention that. Any nigga try and trouble you, he gon' find out that it's on site like www. On site like.com. Put a baby in you, a hot mom. Yeah, ask me if I could've treated you better, but no. Not at all. Not at all. A todos, acabamos de ouvir Virginia Beach, uma música do Drake do seu álbum mais recente, mas antes de entrarmos mais a fundo neste álbum, vou apresentar quem eu trago aqui desta vez, quer dizer, mais uma vez e desta vez para outro, portanto, mais uma vez, daqui o Sebastião. Olá, muito boa noite. E desta vez o João Mário. Virginia Beach é uma música do álbum For All The Dogs do Drake. A primeira música. A primeira música e do álbum mais recente que saiu este ano. O For All The Dogs é um álbum que é muito antecipado há algum tempo. Salvo erro, foi quase há um ano que foi antecipado, desde que ele mandou o flop. E depois foi muito hesitado, adiado. Ah sim, foi adiado pelo menos, mas foi por pouco, foi tipo 2 semanas. É chato. Sim, sim. Mas depois do flop que foi Air Loss, não é? foi praticamente um flop, e Honestly Nevermind, que ainda foi pior. For All Dogs era a esperança de um comeback musical do Drake, e acho que de alguma forma nós recebemos isso. Eu fiquei satisfeito com o álbum. Então vamos lá falar de Virginia Beach, que é a primeira música. Vou só acrescentar, enquanto estavas a falar do álbum, que ele tem 23 músicas e tem umas collabs, tem umas features bastante interessantes. Bad Bunny, J. Cole, SZA, Lil Yachty, 21 Savage, ainda mais 12, mas estes são os mais conhecidos. Há algumas que eu achei mais, mas You Eat. eu adoro You Eat. Virginia Beats traz-nos uma sample do Frank Ocean. O Sebastião, ele sugeriu que trouxesse essa música porque é uma das favoritas dele. É excelente. Mas eu é só mesmo pela sample, porque eu nem sequer gosto assim tanto. Mas pronto, isso não se conta. Enfim, a sample que traz do Frank Ocean é da música Wise Man. E pronto, é a primeira música do álbum. Fazes com que o beat seja muito, muito bom. Eu gostei muito do beat. Por acaso, quando ouvi, na primeira vez que ouvimos, por acaso deu-me logo a sensação de Frank Ocean. Mas o Frank Ocean tem o seu beat característico. Mas pronto, hoje não estamos aqui para falar sobre ele. A segunda música que vamos ouvir foi também escolhida pelo Sebastião, e desta vez ele vai-nos conseguir falar um bocadinho mais sobre ela, e chama-se What Would Pluto Do? Sim, neste caso Pluto é o Future, o rapper, e nesta música ele fala dele como uma espécie de ídolo, um amigo, não é? Uma personalidade que ele admira de alguma forma, e não é? Vai-se perguntando o que é que o Pluto faria, o que é que o Future faria neste caso. É interessante ver. Se calhar vê-o como, às vezes um bocado como objetivo. Objetivo não, vê-o como um role model. Sim. E acho que eles são parceiros há muito tempo, e sempre que se conheceram, e acho que até a carreira deles foi feita junto, deles juntos. Mas sim, é interessante. Algumas vezes cringe, como eu disse, mas pronto. A terceira música que nós trazemos, esta aqui já foi escolhida por mim, é 8 AM in Charlotte, portanto 8 da manhã in Charlotte, que é uma cidade lá nos Estados Unidos. Eu decidi escolher esta música não só porque eu gosto bastante da sua sonoridade, mas também porque recentemente ela tem aparecido bastante no TikTok, e portanto a gente traz aqui também músicas que estão mais virais, ou que podem começar a ficar virais. Esta música ele expressa, se calhar, o seu legado durante a música, o seu sucesso, reflete no sucesso, na sua riqueza e tudo mais. Eu acho que é uma música bastante... A música é fixe, ela no início até é calminha e tudo, é interessante. 8 AM in Charlotte traz também uns cores bastante... parece quase que angélicos, é uma música fascinante. Para terminar aqui o álbum do Drake e a nossa quarta música, o álbum não termina com esta música, mas nós escolhemos esta música. É Slime You Out, que é uma música com a SZA, que SZA, pronto, mas lê SZA, pelo menos toda a gente lê SZA. Eu decidi escolher esta música porque a SZA tem uma voz fantástica, uma voz que qualquer um reconhece, e cada vez... E foi uma das melhores features que ela fez de quase todos os tempos. Sim, e ela tem ficado cada vez mais reconhecida na indústria da música. Acho que foi a mesma este ano. Sim, com a feature no álbum do Travis Scott, não é? Também foi uma excelente feature. Apareceu excelente em dois feature. Álbuns super esperados este ano. Sim. Eu acho que isso foi fantástico bem. Para a carreira dela. Fez features excelentes. Esta música é mesmo... É um R&B. Eu acho que dá mais esse aspecto de R&B. A letra, se calhar, não é tão, não é algo tão, se calhar, tranquilo, dos temas que aborda. Não sim, é nada violento, música, mas se calhar não é tão apropriado. É sobre o Drake fala sobre o ponto de vista de um homem, de uma relação, e depois a SZA fala do seu ponto de vista, do ponto de vista de uma mulher, e são... fazem conflito, não é? Falam sobre usar alguém numa relação. Sim. Se calhar são temas não tão... não tão felizes, obviamente, mas a música em si e a sua melodia são bastante interessantes. Pronto. Para terminar aqui de falar deste álbum, eu vou perguntar aqui ao Sebastião, depois também vou dar a minha opinião. O que é que achaste, no geral, do álbum For All The Dogs? Sim. De novo, eu estava a antecipar muito este álbum. Eu ando a ouvir os álbuns do Drake desde 2021, não é? Foi Certified Lover Boy, depois On the Cylinder of Her Mind, e depois Her Loss, que foram álbuns, sinceramente, uma trilogia mediocre, muito mediocre, às vezes até má. E a antecipação que o Drake estava a dar de For All Dogs é For All The Dogs, é para toda a gente, para todos os seus fãs, trazer um bocado daquela essência que ele tinha antes. Eu não acho que tenha sido isso que ele fez. Também não. O meu álbum preferido dele, de longe, é If You're Reading This Is Too Late. É muito, muito bom. Eu gosto muito das músicas lá, com um estilo R&B excelente. Mas aqui não é isso que nós temos, é completamente diferente. O que, sim, eu achei deste álbum, pronto, eu antes só ouvia o Drake ironicamente, até por esses três álbuns que ele lançou, não fui nada fã. Tanto em termos de letra como eu gozava com isso. E o Certified Lover Boy, né? Nós os dois gozávamos com a lesbian isso. Girl, me too. Sempre que ouvia esse álbum, era com o Sebastião, ouvíamos ironicamente a gozar com aquilo. Porque nunca, pá, não achávamos nada interessante. E eu acho que este álbum mudou a minha perspectiva acerca do Drake. Eu costumo ouvir as músicas deste álbum ao contrário dos outros álbuns. Eu acho que, para quem se calhar também tinha uma opinião má nas músicas do Drake, se calhar é capaz de ajudar. Sim, sim, sim, sim. E pronto, neste álbum eu acho que ele redimiu-se muito, porque ele foi e continua a ser, acho que na última década quase, o rapper que mais vende. E por isso, ver lixo fácil, rápido de sair... publicado por ele, não, acho que é horrível. Uhum. As últimas três álbuns deles foram horríveis e eu acho que é muito bom ele ter-se redimido neste. E eu sinto que se calhar ele vai fazer um comeback musical. Eu espero isso. E algo muito interessante com este álbum foi que o Drake começou a colocar o seu filho mais nas mídias, tanto que o seu filho criou. Fez uma música. Exato. Ah, sim, e agora ele também desenhou. Foi ele que desenhou o álbum cover. Yeah. Pronto, rating final, Ricardo. Em 10, claro. Um 6,5, porque eu acho que mesmo assim o álbum tem lá músicas que, pá, não me cativaram nada. Eu diria um 7, 7,5. Sim, por aí. Eu diria um 7, 7,5. Eu gostei. As músicas que eu gostei são muito, muito boas. Sim, eu acho que eu consigo. As músicas que são boas, mas depois há lá umas que são muito mediocres. Há algumas que não dá para ouvir, mas pronto. E agora, vocês podem se ter perguntado, terceiro que o João falou duas ou três vezes. Bem, nós decidimos guardar aqui para o final do programa uma coisa especial, até porque o João, ele lançou, dois meses para aí? Sim, fez o seu... Um mês e tal. Fez o seu debut musical. Lançou uma música em todas as plataformas e nós vamos fazer aqui, como amigos, somos uma publicidadezinha. Sim, não é self-promote. Então foi isso. Vamos, depois deste programa, pôr a música Giotto, não é? Feita por ele e pelo... E é uma collab que eu tenho com o Tommy. Sim, muito rapidamente, o que é que... Queres dizer alguma coisa sobre a música? Muito rapidamente. Eu já tinha a letra desta música feita e eu via que estava a faltar alguma coisa, porque o beat também tinha 3 minutos. Está a faltar uma cena. E apareceu o Tommy e o Tomás e pronto, fizemos esta música. É um collab. É a primeira de várias. Tu tencionas no futuro começar a produzir os teus próprios beats ou vais continuar a depender? Tenciono não depender tanto e sim começar a fazer os meus próprios beats, mas por enquanto é o que há. Enquanto um gajo não sabe, né? Ok. Pronto, então. Então tencionas aprender e no Exatamente. Futuro temos músicas a ver tuas produzidas por ti. Eu tenho contactos, por isso a dependência não é assim tão grande. Muito obrigado por terem estado aqui mais uma vez nesta rubrica connosco. E então vamos ouvir Giotto por Jário e Tommy. Não sei se estou a delirar ou estou a ficar louco. És uma obra de arte pintada por Giotto. Soltas esse sorriso a pensar que eu não noto. Teu abraço é um abrigo para o meu sufoco. Ao pé de ti o tempo fica mais lento. No palco do amor somos o único evento. O nosso clima cada vez fica mais quente. Fazemos da cama com coisas indecentes. Liga para o meu fone quando estás all alone. Café é meu sobrenome, nesse último nome. right, so I can call you mine. Baby, mine, gonna be mine. Stay with me, don't waste your time. Don't waste your time. We got no time. Oh, we got no time. We got no time. I'm flying high, touching the sky by your side. Shooting divine, above the line. With you, I'm fine. Get on my mind, so I think crush. Love got me blind. Yeah, I didn't fuck the bed, cause I know you want me bad. I love your lips, and I love your eyes. The way that you talk, give me butterflies. Give me butterflies. Got me paralyzed. Tudo escrito por essa queiroz. Esse nosso projeto de sermos a voz. Nós estamos sós, somos nós dois. Foco no agora, esqueço depois. A voz dela é melódica e com isso prende. Ela não fala português, são melodias de piano. Fazemos a nossa sinfonia. Nossa emoção bravia em harmonia. Baby, esse vestido tu combina. O chão lá do meu quarto vem lá em cima. Fazemos um furo na rotina. Aos poucos elevamos nosso clima. Baby, esse sorriso teu fascina. E leva toda a minha dopamina. Nesse nosso jogo de xadrez, sacrifico o rei pela rainha. Minha rainha. Minha rainha. A Matilde sugere-nos no programa de hoje a leitura de um clássico intemporal sobre o amor, a solidão e a tristeza, no qual o essencial é invisível aos olhos. Trata-se do livro Príncipezinho, escrito por Saint-Exupéry. Hoje trago-vos um clássico de literatura. E como vamos falar da ida à França, também achei por bem trazer um livro de um autor francês. Antoine de Saint-Exupéry publicou pela primeira vez O Príncipezinho em 1943, quando recuperava de ferimentos de guerra em Nova Iorque, um ano antes de o seu avião Lockheed P-38 ter sido dado como desaparecido sobre o mar Mediterrâneo, durante uma missão de reconhecimento. Mais de meio século depois, a sua fábula sobre o amor e a solidão não perdeu nenhuma da sua força, muito pelo contrário. Este livro, que se transformou numa das obras mais amadas e admiradas do nosso tempo, é na verdade de alcance intemporal, podendo ser inspirador para leitores de todas as idades e de todas as culturas. O narrador da história é um piloto com um avião avariado no deserto do Saara, que tenta, desesperadamente, reparar danos causados no seu aparelho. Um belo dia, os seus esforços são interrompidos devido à aparição de um pequeno príncipe que lhe pede que desenhe uma ovelha. Perante um domínio tão misterioso, o piloto não se atreveu a desobedecer e, por muito absurdo que pareça, a mais de 1000 milhas das próximas regiões habitadas e correndo perigo de vida, pegou num pedaço de papel e numa caneta e fez o que o príncipezinho tinha pedido. E assim tem início um diálogo que expande a imaginação do narrador para todo o género de infantis e surpreendentes direções. O príncipezinho conta a sua viagem de planeta em planeta, cada um sendo um pequeno mundo povoado com um único adulto. Esta maravilhosa sequência criativa evoca não apenas os grandes contos de fadas de todos os tempos, como também o extravagante Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. Uma história eterna que apresenta uma exposição sentida sobre a tristeza e a solidão, dotada de uma filosofia ansiosa e poética, que revela algumas reflexões sobre o que de facto são os valores da vida. É muito simples, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Para mais informações sobre o livro, consulte o UQ.pt. Boas leituras! Então, como é do conhecimento dos nossos ouvintes, no passado mês de maio, as alunas Daniela Guimar e Mafalda Correia, estudantes do ensino secundário, participaram no concurso Euroescola e alcançaram a vitória. Obtiveram o prémio máximo, uma viagem a Estrasburgo, mais concretamente ao Parlamento Europeu, e ainda tiveram a oportunidade de convidar outros 22 alunos a irem também a esta viagem, e também duas professoras. E por isso hoje resolvemos conversar um bocadinho sobre as experiências que estes alunos, alguns dos alunos que aqui estão, viveram, e ouvir alguns dos vossos testemunhos. Eu acho que devemos começar por dar a palavra à nossa convidada, que ela tem aqui muito para dizer e não está tão habituada como nós, portanto, força! Então, desde mais agradeço o convite e foram dias muito bons. Na minha opinião, foi tudo muito perfeito. Eu tinha expectativas muito elevadas para esta viagem e felizmente elas concretizaram-se. E acho que isso aconteceu sobretudo por causa do grupo que me acompanhou a mim e à Mafalda. Apesar de nós não sermos todos da mesma idade, eu senti que fomos um grupo muito unido. Todos falavam uns com os outros e era como se nos conhecêssemos há muito tempo. E isso acabou por contribuir para que a nossa viagem fosse tão feliz e animada. Pronto, da minha parte eu tinha-vos prometido aos nossos ouvintes na semana passada que os trazia uma sugestão de visita muito especial. E a verdade é que trago e é tão especial que está a ser comentada por tanta gente que me fez muito feliz nestes últimos dias. Dar-vos aqui um pequeno roteiro da nossa viagem. Portanto, nós fomos com o objetivo de visitar o Parlamento Europeu, mas aproveitámos para visitar toda a cidade de Estrasburgo, que eu considero que é a cidade do Natal. Embora nós ainda não tenhamos visitado mesmo quando as decorações estavam todas no auge, mas ainda assim deu para perceber que eles vivem o Natal muito a sério e eu adorei isso porque sou grande fã do Natal. E tivemos também, graças às professoras que nos acompanharam, a oportunidade de visitar Colmar, que é uma cidade bem perto de Estrasburgo. E ainda fomos, e eu creio que têm todos muita coisa a dizer sobre isto, fomos de Estrasburgo à Alemanha a pé, que foi algo que todos gostaram, não foi, Matilde? Adorei. Estava quase a chegar a Berlim, tanto que andei, mas de resto. Para que tenham noção, incrível. Nós andámos à vontade uns bons 6 km a pé, que a nós nos pareceram uns 15. Portanto, foi muito bom e tivemos ainda a oportunidade de provar a comida típica de Estrasburgo, mas também de França. Eu tinha uma data, eu sonhava com esta viagem há 3 anos e, portanto, tinha uma data de coisas que queria concretizar por lá e felizmente consegui concretizar tudo. Portanto, agradecer sem dúvida a todas as pessoas que nós convidámos. Eu e a Daniela pensámos bem em quem queríamos levar e foi tudo gente muito boa. Eles, para vocês terem noção, eles estão aqui a olhar para mim, portanto também não posso dizer muito mal deles. Mas correu muito bem e também levámos duas professoras excelentes, a professora Fátima Conselho e a professora Ana Mendonça. Sempre dispostas a animar a malta, mesmo quando os comboios eram perdidos ou quando alguma coisa corria menos bem. Não, tudo bem, isso não é preciso. Sim, passo agora aqui a palavra à Matilde. Pronto, eu queria só agradecer-vos a ti, Mafalda, e a ti, Daniela, por nos terem proporcionado esta maravilhosa viagem. Um bom agradecimento era pagares outra para lá. Voltarmos para Estrasburgo. Isso é que é complicado, porque aquilo é muito caro, assim. Eu pessoalmente prefiro 1000 folhas. Eu prefiro um pão a chocolate, mas isso já vai... São preferências. Claro, claro. E pronto, foi uma viagem muito enriquecedora. Foi incrível estar no Parlamento, estar sentada naqueles lugares e ter a experiência de votar. Foi de outro mundo. Andar de avião também foi assim, pela primeira vez foi muito giro. E pronto, toda a cidade de Estrasburgo é incrível e também Colmar é muito bonita, é tudo muito bonitinho, parece tudo um conto de fadas. E pronto, acho que é isto. Também agradecer às professoras que foram connosco, que foram incríveis. Adorei a calma da professora Ana e da professora Fátima quando nós era suposto termos saído numa determinada estação e fomos para a estação seguinte, mas estavam super calmas. Estação seguinte que já era na Suíça. Era o fim da linha, foi só voltar para trás, mas adorei a calma das professoras, porque nós estávamos todos em pânico a pensar que íamos perder o avião e as professoras estavam super calmas e isso foi incrível. Bem, quanto à minha opinião, é assim, eu gostei mesmo muito, muito da viagem. Superou todas as minhas expectativas. E porquê? Porque não foi nada igual a uma viagem escolar. Ou seja, eu já tinha viajado com a escola para fora do país, para a Holanda, no âmbito do intercâmbio. E estava com muitas expectativas, mas acabou por me desiludir um bocado. Mas esta viagem a Estrasburgo foi mesmo incrível. A professora já está a olhar para mim, mas não, foi mesmo incrível. Lá está, o grupo foi muito bem escolhido, demos-nos todos muito bem. As professoras também foram muito bem escolhidas e conseguiram nos aturar e responder às nossas necessidades e estavam sempre muito preocupadas, sempre a precisar a ver se alguém precisava de ajuda em alguma coisa. Portanto, eu senti-me muito bem acolhida e penso que todo o resto do grupo também se sentiu assim. Quanto a Colmar, posso dizer que foi a minha segunda parte preferida da viagem. Era uma cidade mesmo muito linda. Como a Mafalda disse, nós ainda conseguimos ver algumas decorações do Natal, mas aposto que aquilo na época natalícia ainda é mesmo mais incrível e gostaria muito de um dia poder visitar nessa altura do ano. Quanto ao Parlamento, que foi o motivo pelo qual lá fomos, foi uma experiência inesquecível, única, da qual acho que nunca nenhum de nós irá esquecer. Foi uma experiência mesmo única. e foi mesmo incrível. Portanto, só me resta agradecer aqui às nossas duas vencedoras, à Mafalda e à Daniela. Nada disto teria sido possível sem vocês, portanto, parabenizo-vos pelo vosso trabalho e pronto, por tudo, por toda a oportunidade que nos deram. Foi mesmo, mesmo incrível e estou mesmo muito agradecida por tudo isto. Obrigada. Bem, os meus colegas já disseram muita coisa, ou seja, isto vai ser aqui complicado para mim mexer com o que resta a dizer, portanto eu vou falar mais ou menos da minha experiência. Desde já vou mais uma vez agradecer à Mafalda e à Daniela pela oportunidade e também às professoras por terem estado connosco esse tempo todo. Posso acrescentar um pouco ao que havia disse de ter sido uma viagem que não parecia ser uma viagem da escola, porque apesar de nós termos lá os horários e termos o nosso itinerário, eu conseguia sentir uma certa liberdade com o que podíamos fazer. Podemos, em alguns momentos, explorar as cidades onde nós íamos ao shopping muitas vezes para ir buscar comida e pronto, esses aspectos eram mais, estávamos mais à vontade. A experiência de Parlamento foi muito enriquecedora, pelo menos eu achei que mesmo não tendo tido a oportunidade de participar ativamente no debate, acho que foi só o facto de lá estar e de ouvir tudo o que foi dito e mesmo estar lá e ver se calhar o tamanho daquilo e a importância só que aquilo tem na Europa inteira, eu acho que bastou isso para mudar muito se calhar a minha visão. Eu acho que isso ajudou muito a abrir se calhar os olhos acerca do que é realmente a Europa e do que realmente é a União Europeia. Pronto, eu gostei bastante da viagem, foi uma viagem que não vou esquecer. Eu nunca tinha ido à França, foi interessante conhecer Colmar, Estrasburgo, a Alemanha não tanto, mas Colmar e Estrasburgo sim, e eu acho que é isso. Bem, a Mafalda e eu já estamos coradas de tantos elogios. Obrigada a nós pelo vosso apoio incondicional. Vocês nunca duvidaram de nós e isso fez com que nós estivéssemos certos das nossas capacidades e quiséssemos participar neste concurso. O que é que eu posso dizer mais? Tenho tanta coisa a dizer. Então, posso dizer-vos que para mim o melhor dia foi de facto o dia que passei no Parlamento Europeu. Eu acredito que o espírito de todos alterou-se quando nós entramos no hemiciclo e percebemos que de facto isto era real e que estávamos mesmo ali. Eu não sei quanto aos outros, mas acho que talvez tenham sentido o mesmo, mas eu senti-me uma verdadeira deputada. Eu senti mesmo que estávamos ali a lutar pela democracia e por um futuro mais próspero, sobretudo para os jovens. Nesse dia nós tivemos ainda a oportunidade de falar com pessoas de países como a Hungria e a Bulgária e conhecemos as realidades deles. Isso permitiu-nos olhar para o mundo de uma forma diferente, o que acaba sempre por nos enriquecer. Aliás, nesse dia nós tivemos a oportunidade de fazer questões a uma eurodeputada chamada de Lara Bouchard sobre a crise climática, focada sobretudo na dependência da União Europeia face à Rússia no que toca aos combustíveis fósseis, e isso acabou por ser uma oportunidade única. Por fim, tenho de agradecer à minha colega Mafalda, porque eu não conseguiria ter ido nesta viagem sem ela, e agradecer também às pessoas que me acompanharam, obviamente, mas também dar um agradecimento especial às professoras Ana Mendonça e Fátima Conceiro, do Clube Europeu do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, porque se esta viagem correu como correu, foi graças ao profissionalismo de ambas. Eu senti que mais que professoras, elas foram nossas amigas, quase como mães. Foi possível brincar, respeitosamente, com elas, obviamente, e isso permitiu-nos viver a viagem de forma muito mais descontraída e tranquila, e por isso a elas o nosso muito obrigada. Ora, obrigada, Daniela, por esse teu entusiasmo, tal como os nossos ouvintes já deram conta. Portanto, eu fui uma das professoras que acompanhei este grupo, e aquilo que eu posso dizer é que foi realmente uma experiência única. Única para mim, enquanto professora, e que também fui, como, portanto, visitar Estrasburgo. Eu não conhecia o Parlamento de Estrasburgo, e tive essa possibilidade graças a estas alunas, que foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência única, e também devo dizer que, não estranhamente, mas eu acho que em nenhuma visita de estudo eu encontrei um grupo como este grupo foi, com as atitudes que este grupo teve. Foram alunos que foram extremamente interessados durante todos os momentos da viagem, interessados naquilo que os rodeia, interessados, os alunos críticos, os alunos interventivos, e eu acho que isso é de louvar, porque acho que realmente foi dada a oportunidade a 24 alunos de visitarem, fazerem a visita a Estrasburgo, mas eu acho que eles conseguiram aproveitar todos os momentos. Eu até costumo dizer que eles pareciam umas esponjas, tudo aquilo que eles viam, eles conseguiram absorver. E eu acho que isto é extremamente importante, porque nós não estamos habituados a ter jovens que deem tanta importância a tudo aquilo que os rodeia. Acho também que realmente a visita correu muito bem. Estrasburgo é uma cidade lindíssima. Fomos a Colmar, que também é uma cidade lindíssima, principalmente nesta altura do ano, tal como já foi referido, as luzes Natal, portanto os mercados de Natal ainda não estavam abertos, mas sentimos um bocadinho o espírito de Natal, não sentimos? Pronto, e acho que realmente houve o grupo funcionou muito bem, apesar de todos os alunos não serem da mesma idade, mesmo os alunos mais novos perceberam que realmente estavam ali com interesse, estavam com algum intuito, e portanto eu tenho que dar os parabéns a todos e agradecer-vos, porque tal como já foi dito, se não fossem vocês, nós não tínhamos tido este momento e não tínhamos tido esta experiência que tivemos. Portanto, agora temos que dizer aos alunos que nos estão a ouvir, que para o ano, este ano não podemos concorrer ao Euroescola, porque no ano em que somos vencedores não podemos concorrer, mas que para o ano tem que haver outros alunos que participem no concurso e que tenham a vontade de realizar um sonho como a Daniela e a Mafalda tiveram. She was fucking with my nigga, so the question is, what would Pluto do he for the hoe? So I did it. What would Pluto do he for the hoe? So I did it. What would Pluto do? He definitely fucking on his hoe. Ayy, wiggling back to my old ways. Ayy, bunch of sedative hypnotics in my system. Okay, life is going just how I predicted. Okay, dropping two Cialis in a liquid. Okay, I ain't got a strap, I gotta risk it. Okay, baby girl, Adonis need a sister. Okay, and my baby mama out the picture. Okay, think I'm Illuminati 'cause I'm rich. Well, okay, diamonds in the sky, put your face down, ass in the air. Cussed up, ayy, bustin' out bills, keepin' shit trail, packin' new cell, new road, order for the thrill, too lazy even change out the wheel, yeah, thought they knew my body, guess they don't, thought they knew my body, guess they don't, ayy, thought they knew my body, guess they, ayy, guess they don't. I'm geekin' off of my pride. Lost my Sprite deal, cause Wayne kept pulling fights. You know I'm beefing with much older guys. Before I catch up with them, they'll probably ain't what. RP them fuck niggas. What? Really hate a rap nigga. Let's not even talk about them fuck niggas. Fuck them. Hit my line talking about what's up. Well, what's up then? Last time I saw you, you was talking about reduction. Looking at you now, I see you ain't get rid of. Looking at you now, I see you ain't get rid of nothing. Where you get the jeans from? Who sold the buttons? Cause that shit still popping out the front and the back. That shit still popping out the, damn. That shit came popping out them jeans like a ghost. Girl, you gotta pop that on me like a coat. So I wanna crack behind your back like a joke. So I wanna lift you up high like your hopes. So I wanna tear your box out like a coach. Get inside and Benedict just like the Pope. Girl, you got me begging for a 10 like I'm broke. Girl, I want us hanging in the summer like a coat. Girl, I want to slide in your box like a vote. Tryna have you coming out your shell like the yoke. But I heard you fucking with a nigga that I know. Okay, sir. Damn, okay. I've been out of way and the cut has been a minute. Working on a album, now it's finished. Last time I saw her, she was fucking with my nigga. So the question is, what would Pluto do he for the hoe? So I did it. What would Pluto do he for the hoe? So I did it. What would Pluto do? He definitely fucking on his hoe. O tema do texto de hoje do João Ferreira é o leilão da cabeça do icónico Android C-3PO, vendida por cerca de $800 mil. É caso para dizer que cabeça tão afortunada. A cabeça do icónico androide C-3PO, utilizada no filme Star Wars Episódio 4, A New Hope, 1977, foi leiloada por mais de $800 mil. Segundo a BBC, Anthony Daniel, o ator que interpretou C-3PO, decidiu vender a sua coleção pessoal de Star Wars, que, para além da cabeça do robô, também incluía outras peças do filme, desde o guião original, passando por peças da Millennium Falcon. A cabeça do C-3PO foi vendida por $843.051 na Prop Store Auction, o que ainda assim ficou um pouco abaixo das expectativas, que previam uma venda a rondar os €1.2 milhões. Esta cabeça em particular é um dos apenas dois fatos de C-3PO danificados usados no filme, o que lhe confere uma maior raridade e importância para os colecionadores. De assinalar que esta peça é o único capacete completo de C-3PO presente numa coleção particular. Outros objetos da coleção de Daniels incluem uma ficha de casino utilizada por BB-8 no episódio 8, O Último Jedi, notas manuscritas de Daniels sobre o grião do episódio 2, Ataque dos Clones, e ainda uma página do seu diário pessoal onde fala do encontro com George Lucas antes das filmagens de Uma Nova Esperança. Ainda que raro, o capacete de C-3PO está longe de ser o artigo mais caro de Star Wars alguma vez leiloado. Essa honra cabe ao X-Wing, leiloado este ano por $3.1 milhões. Muito boa noite, caros ouvintes, e bem-vindos a outra rúbrica da Sala de Discussão, depois de umas férias. Hoje, no âmbito da visita que irá acontecer depois neste programa, vamos falar da União Europeia, o presente e o futuro. Vamos começar com umas perguntas. Onde é que acham que a União Europeia está mais a falhar? Fala, queres começar? Posso começar. Onde é que está a falhar? Isso é uma pergunta, de facto, muito vaga. Há muitas falhas, obviamente. Se não existissem essas falhas, provavelmente o Reino Unido não tinha saído. De qualquer forma, eu acho que a União Europeia é um daqueles casos onde nós conseguimos ver mais pontos a favor do que pontos contra. Uhum. O que é que eu acho que poderia acontecer? Sinceramente, tentar fazer com que não fosse só a Alemanha a financiar a União Europeia, por exemplo. Eu sei que isso é muito complexo e é muito difícil, e foi precisamente por isso que o Reino Unido saiu e que a Suíça nunca entrou. Portanto, eu diria que é aí o principal problema, e depois a questão de a dificuldade que existe da União Europeia falar a uma só voz, tendo em conta que está a representar a opinião de 27 Estados. E isso é algo que lhe é apontado muitas vezes. Por exemplo, os Estados Unidos tomam uma decisão. Aquela é a decisão dos Estados Unidos. A União Europeia pode até apresentar uma decisão, mas depois vai haver uma Polónia que discorda e que diz que não é aquilo. Pois. E acho que é aí que está um dos problemas, e que é algo que a União Europeia tem tentado ao longo do tempo melhorar. Falta quase como uma voz de poder assertiva, por exemplo. Exato. Eu recordo-me, apesar de na altura ser um pouco mais jovem, quando Angela Merkel estava, pronto, ainda a participar bem mais ativamente nesses assuntos, e depois ela saiu do poder, e eu sinto que depois disso ficou a faltar uma voz de poder naquele grupo todo de países. E acho que eu também consigo ver onde é que a Mafalda diz que se calhar falta uma união. Não foi bem isso que ela disse, mas eu posso aqui puxar outro aspecto, que é, se calhar a União Europeia, apesar de eu achar que já está a fazer algo muito, muito espantoso, que é de unir tantos países e não haver assim tanta complicação, mas mesmo assim eu acho que falta uma sensação de, como cidadão, por exemplo, de cada país, sentir-se cidadão do país onde nasceu e cidadão da União Europeia. Eu acho que, não sei bem como é que o poderiam fazer, mas de alguma forma conectar todos os países mais, sim, facilmente, e se calhar a fazer com que cada um se sentisse mesmo parte, sim, da União Europeia. Sim, eu concordo plenamente. O maior problema atual na União Europeia é a União mesmo. Sim, e é por isso que as taxas de abstenção nas europeias são sempre tão elevadas, porque as pessoas acham que Estrasburgo é lá num sítio, ou Bruxelas, uhum, é lá num sítio muito, sim, distante, e que aquilo que não as influencia em nada. Mas, por acaso, partindo daquilo que o Ricardo estava a dizer, na verdade eu sempre me senti cidadã da União Europeia. Mas compreendo que há muita gente que não o sente, e já fiz mais ou menos uma sondagem com algumas pessoas próximas que não sentem bem o que é a União Europeia. E, na verdade, eu, como o sinto, posso mesmo dizer que é uma coisa fenomenal, é saber que está ali outro país para nos apoiar, não estamos sozinhos. E no caso de Portugal, se não estivesse na União Europeia, bem, nós já tínhamos ido à bancarrota e vindo várias vezes, portanto só temos a agradecer ao projeto europeu. Para mim, parece que, eu vou admitir que não me sinto tanto um cidadão europeu, porque parece que só me lembro de que somos parte desta União quando realmente algo terrível está a acontecer. porque no meu dia-a-dia eu tenho a noção que, obviamente, somos parte da União Europeia, mas eu tenho isso de uma forma muito leve, não vejo realmente como uma União, ah, somos parte disto, mas acima disso sou português, é isso que eu tenho, é essa ideia com que eu fico. E também é este ponto da União e do poder federal. É uma questão que hoje em dia muitos ditadores usam como ponto de começo a nível de extrema-direita. Ditadores, vá, pseudo-ditadores, como por exemplo na Polónia e na Hungria. E isso é preocupante, porque esses países são tão apoiam há tantos apoios da União Europeia para esses países, e esses países são os que mais usam isso contra. Como é que é possível nós continuarmos para uma união mais forte se há esses países de extrema que estão a lutar ativamente contra isto? É claro, numa união vai sempre haver os países que estão a fornecer bem mais e os outros que estão, parece que só a aproveitar. Há sempre essa injustiça. Então, a Alemanha, por exemplo, e a França, que são os maiores doadores de dinheiro, elas ganham muito com a União Europeia. Acho que é completamente um equívoco pensar o contrário. Elas têm, há muito, muito valor no mercado conjunto da União Europeia. Haver livre comércio entre os países dá muito dinheiro à Alemanha. Pronto, foi mais um episódio aqui do debate. Para a semana estamos cá com mais. Muito obrigado por terem ouvido. Continuando as suas lições sobre o piano, a Ana Ribeiro vai neste momento falar-nos sobre as várias versões que existem sobre este instrumento musical. Boa noite, espero que estejam bem e prontos para ouvir algumas curiosidades. Existem duas versões de pianos, acústico moderno, o piano de cauda, cuja armação e as cordas são dispostas horizontalmente, e o piano vertical, também conhecido por piano de armário. Há ainda o piano digital, que guarda numa memória eletrónica os timbres de piano de cravo, de órgão, etc., a serem reproduzidas. Difere dos teclados digitais por simular as teclas pesadas dos pianos acústicos e também por imitar o seu formato externo. Possui certos atributos e vantagens inexistentes nos pianos acústicos. A capacidade de alterar o volume eletronicamente, de permitir o uso de fones de ouvido para estudo silencioso, além da sua maior facilidade de transporte. No próximo programa vou falar de que são feitas as teclas. Em mais uma viagem na máquina do tempo da história do cinema, o José Ribeiro fala-nos hoje dos primeiros passos do cinema português. Sabem o título da primeira curta-metragem portuguesa? As semelhanças com os irmãos Lumière são notórias. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre o primeiro filme realizado em Portugal. Em homenagem ao filme intitulado Saída dos Operários da Fábrica Lumière, La Sortie de Lesumi Lumière à Lyon, 1895, de Augusto e Luís Lumière, Aurélio da Paz dos Reis, realiza o filme Saída do Pessoal Operário de Fábrica Confiança, em 1896. Primeiro filme português rodado no Porto. O início do cinema português tem lugar com a exibição das primeiras curtas-metragens amadoras. O filme de Aurélio dos Reis é uma réplica do filme dos irmãos Lumières, em 1894 e 1895. La Sorte de Lesumi Lumière à Lyon, que é considerado, depois das descobertas do chamado pré-cinema, o primeiro filme da história do cinema e, ao mesmo tempo, o primeiro documentário. Paz dos Reis tem em mente explorar o seu cinematógrafo. Organiza alguns espetáculos, pois quais não obtêm os resultados esperados, e tenta o Brasil. O cinematográfico português seria apresentador do Teatro Lumins, Rio de Janeiro, a 15 de janeiro de 1897. Regressa desiludido depois de captar algumas cenas na Avenida Rio Branco, nessa cidade, das primeiras imagens animadas filmadas no Brasil. O interesse de Paz dos Reis pelo cinematográfico provém do conhecimento de Edith Rubus, enviado do inglês Robert B. Mete no fabrico das imagens animadas. Será o segundo caçador de imagens portuguesas. Paz dos Reis e Costa Veiga fundaram em Portugal esta tradição. Agora vamos falar da moda através da voz da Diana, que irá abordar o tema do vestuário do tronco. com especial enfoque nas suas origens. Olá a todos, o programa de hoje irá ser sobre a moda do vestuário do tronco. Como todos devem saber, hoje em dia os jovens preferem roupas mais largas, tornando-se assim mais confortáveis, como por exemplo os suéteres, as t-shirts e noutras ocasiões os tops. Como podem perceber, os suéteres são para tempos mais frios e as t-shirts e os tops são para tempos mais quentes, mas em outras ocasiões, se os tops forem adequados para o frio, pode ser que também dê para o inverno ou para o outono. Por incrível que pareça, a Primeira Guerra Mundial deu origem às t-shirts, nas primeiras décadas de 1900. Já mais tarde, em 1925, surgiram os suéteres, graças aos estudantes das universidades e à cultura do hip-hop, que popularizaram essa peça. Já os tops tiveram origem nos anos 50, nos Estados Unidos, por mulheres ligadas ao estilo pin-up, que atingiu o seu pico de popularidade no final dos anos 1960 e 1970, com o movimento hippie. A geração mais adulta normalmente irá preferir roupas mais formais, como as camisas, mas, em outros casos, muitos adultos conseguem adequar-se ao estilo de hoje em dia. Até à próxima! No cenário internacional, a Beatriz escolheu para hoje uma notícia sobre o encerramento de escolas em França devido à intempérie. Os fenómenos climáticos são cada vez mais extremos, com consequências mais nefastas. Até quando durará a passividade dos governantes? Autoridades francesas decidiram no dia 12 deste mês cancelar as aulas na segunda e na terça-feira, dias 13 e 14, em 269 municípios do departamento de Passo-de-Calais, junto à fronteira com a Bélgica, devido às inundações causadas pelo transbordo de vários rios. Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, a decisão foi justificada com as previsões meteorológicas após a consulta às autoridades municipais e representantes da área da educação daquela região francesa. Não haverá ensino em creches, jardins de infância, escolas primárias e secundárias, públicas ou privadas. Caso alguns pais não tenham uma solução alternativa de guarda, as autoridades estão a organizar soluções para acolher os alunos. As autoridades mantiveram o nível de alerta laranja, o segundo mais grave, para as zonas abrangidas por quatro rios, enquanto outros três rios estão referenciados por alertas amarelos. A área inundada é uma zona plana que vai desde o norte da cidade de Lille, na fronteira com a Bélgica, até uma faixa costeira que vai de Calais a Letoquet. Embora na manhã do dia 12 as chuvas tenham parado, foi divulgada a previsão de que voltaria a chover a partir do final dessa tarde. Desde que as inundações começaram, foram registados 4 feridos. Ao meio-dia do dia 12, havia 7.200 pessoas com restrições de água e 1.272 casas sem luz, para além de 6.000 pessoas sem rede telefónica móvel. Ora bem, dando continuidade ao tópico que abordei aqui na semana passada, da crise política que Portugal viveu e ainda está a viver e ainda vai viver durante mais uns tempos, hoje trago já aqui mais algumas informações que não tinha na semana passada. Se bem se recordam, na semana passada apenas dei o meu prognóstico do que é que achava que o Marcelo iria decidir no Conselho de Estado e recordo-me de ter dito que achava que ele não iria dissolver a Assembleia da República e que apenas trocaria o Primeiro-Ministro. Pois bem, enganei-me e ele decidiu dissolver mesmo totalmente a Assembleia da República, marcando eleições para o dia 10 de março. Sendo que o atual Primeiro-Ministro, António Costa, ficará em funções até o dia 15 de janeiro. Portanto, esta decisão até me parece ter sido mais ou menos sensata, quer dizer, eu percebo o ponto de vista dele, obviamente também não iria ceder perante um governo de maioria absoluta do Partido Socialista. Ainda assim, há aqui algumas questões que podiam ter sido melhoradas, portanto, ele decidiu manter o Orçamento de Estado, que à partida será aprovado na especialidade no dia 29 de novembro, portanto, o Orçamento de Estado entrará em vigor na mesma, mas mesmo assim, quer dizer, tendo as eleições em março, quase que se as eleições, aliás, tivessem sido marcadas para janeiro, teríamos tempo de ter um orçamento de Estado com o novo governo em funções. Agora, claramente que o novo governo que entrar, à partida, estará contra este orçamento aprovado pelo Partido Socialista. Portanto, não sei até que ponto terá sido a melhor decisão da parte do Presidente da República e mesmo a questão das eleições, já há muitos constitucionalistas a dizer que estas decisões estão contra e são uma fraude à nossa Constituição, mas isso confesso que é ramo no qual não me vou alargar muito. Gostaria ainda de falar sobre relativamente às sondagens. Saiu uma sondagem feita pelo Expresso, se não estou em erro, que indica que nas eleições, portanto, se as eleições fossem neste momento, o Chega subiria 17%, ao passo que o partido vencedor continuaria a ser o PS. Portanto, sendo vencedor o PS, sinceramente não é algo que me surpreenda, porque parece-me que os portugueses estão cansados do atual governo e não do atual partido. Portanto, isso até que te faz algum sentido, e já o disse aqui várias vezes, que não vejo um líder forte na oposição, portanto, compreendo. E depois, claro, a subida galopante, mas previsível, do Chega, 17%, é algo assustador. E acho que poderemos ficar todos muito felizes se o próximo governo não tiver nenhum ministro do Chega. Portanto, vamos esperar que isso não aconteça. Mas, caros ouvintes, tenho-vos a dizer que este é um tema sobre o qual ainda vou falar várias vezes, porque realmente estamos a viver uma crise política como ninguém, nenhum de nós esperava que vivêssemos. Portanto, é aguardar por mais notícias. Para a semana, cá estarei. E agora destacamos algumas das atividades desenvolvidas pelo agrupamento. O Dia de São Martinho foi assinalado nas várias escolas do agrupamento, de forma a não se perder a tradição de festejar este dia. Os alunos da EB1 reuniram-se no recreio da escola e todos juntos comeram castanhas assadas numa fogueira, com caruma. Quem é que não se lembra dos nossos tempos de saltar à fogueira e de comer as castanhas assadas na caruma? E algumas foram assadas no forno e beberam sumos para acompanhar. Foi sem dúvida uma manhã de muita animação, onde a alegria inundou a nossa escola. Obrigado aos encarregados de educação que arranjaram a caruma e um agradecimento especial à padaria Pai Fi, que assou algumas das castanhas. A tradição cumpriu-se mais um ano e os nossos alunos participaram na recriação histórica na Feira do Porco e do Enchido em Bruges. Muitos parabéns a todos pela excelente atuação. E durante esta semana está a decorrer o primeiro intercâmbio entre a nossa escola e a escola de Rosenberg, em Mole, e o grupo de alunos e professores belgas chegou a Portugal no domingo e desde então têm-se realizado várias atividades na escola, na cidade e no concelho. Este intercâmbio é já uma imagem de marca do nosso agrupamento, é um dos mais antigos e é fundamental para o desenvolvimento cultural e social dos nossos alunos participantes, porque lhes abre novos horizontes e novas perspectivas sobre outros países europeus. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Diana Diniz, João Mário, Ricardo Neves, Sebastião de Campos Alves, Basílio Lima e Ana Mendonça e à convidada Daniela Quimero. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova.